Graças a Deus. Qual que é o seu nome? Meu nome é Everton. Certo. E aonde a gente está aqui? A gente está no Templo Mamba Negra. Aqui é a minha casa de Exu, onde eu cultuo Kimbanda. Certo. Que cidade a gente está? São Paulo, no bairro Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. Certo. E você tem que cargo assim dentro? Eu sou sacerdote. Sacerdote Tata Mamba Negra. Claro. Claro. E você então vê e ouve os espíritos? Exatamente. Ah, claro. E qual que é a sua idade? Tenho 21 anos. Quando alguém diz, não, é impossível uma pessoa de 21 anos ter sacerdócio, que você diria assim, por exemplo? Muitos dizem isso e os espíritos me contam que eles dizem isso. Ah. Entendeu? Mas quando eu sento com uma entidade, a entidade incorpora, é aí que a pessoa vê que realmente tem espírito, que realmente sou um sacerdote, quando faço as magias. E as pessoas procuram, nós não vamos ter a visão de falar para a pessoa, aceite, perdoe e viva a sua vidinha, não. Nós vamos entrar na guerra e vamos fazer o que for necessário para que aquilo seja, digamos assim, de forma retribuído para o outro. Claro que sim. Essa é a visão da minha quimbanda. Graças a Deus. Por que você sentiu de entrar em contato com o diálogo com os espíritos para que pudéssemos colher o conhecimento das entidades que se manifestam através do seu aparelho mediúnico? Bom, o contato com o diálogo dos espíritos se deu através, assim, da forma que eu penso sobre a quimbanda e eu quis mostrar ela, porque todo mundo que vem na minha casa fala, nossa, sua quimbanda é diferente, eu pensava uma coisa e chego aqui, é bem diferente do que eu imaginava. Então, a visão que eu passo da quimbanda é uma visão, digamos assim, magística, uma visão manipulatória de energias e que as pessoas entrem e se saiam melhor, se saiam bem. É essa a visão que eu tenho. Então, talvez essa visão seja um pouco diferente daquela coisa satânica, daquela coisa diabólica. A nossa quimbanda realmente, ela cultua forças obscuras, porém nós temos uma visão tanto diferente do pessoal que normalmente cultua quimbanda por aí. E é isso que eu quis mostrar através do diálogo. Uma quimbanda um tanto diferente, mas que é quimbanda do mesmo jeito. Bom, só vendo para... Satisfação enorme conhecê-la assim pessoalmente. É um prazer estar aqui, meu filho. É um prazer enorme. Mas você já estava encaminhado para cá através dos seus Exus. O médium falou um pouco sobre isso, dizendo que a senhora disse a ele que tinha dois espíritos da equipe do diálogo com os espíritos que entraram em contato com a senhora. Conta um pouco como foi isso, quem foram esses espíritos? É, meu filho, os espíritos que nós intermediamos o nosso contato foi trancar ruas, meu filho, as encruzilhadas e tratar a caveira, meu filho. Eles, digamos assim, que foram a porta de entrada para que este trabalho fosse realizado. Graças. E a bruxa estava aqui, né, meu filho, para aceitar e trabalhar e compartilhar um pouco da nossa quimbanda. Sim, senhora. Tá certo. Meu filho? Sim. Eu vejo que as vestes a qual me visto não condizem com a que eu estou acostumada. Por isso eu lhe peço licença. Ah, entendi. As vestes que o menino está trajando não condizem comigo, meu filho. Claro que sim. A senhora gostaria então de se trocar e colocar a veste mais oportuna para a entidade que a senhora é? Exatamente, meu filho. Sim, senhora. Tá certo, então. Muito obrigado. A senhora passando por aqui, vou aproveitar e dar um abraço, se a senhora me permitir. Com certeza, meu filho. A sua ganha. Foi condenada na lenda Inquisição para ser queimada viva sexta-feira na Baixão. Foi condenada na lenda Inquisição para ser queimada viva sexta-feira na Baixão. Padre rezava e o povo acompanhava. Quanto mais o fogadinha, mais ela dava na galhada. E padre rezava e o povo acompanhava. Graças a Deus, muito obrigado. Dona Sete Facadas. Sim, meu filho. Vamos lá, né? Vamos lá. Trabalhar, estudar aqui com a senhora um pouco. Graças a Deus. Para, meu filho. À sua frente. Quando a senhora chega, tem um movimento que a senhora faz com o corpo do médium. Que razão tem isso de ser? Meu filho, você já ouviu aquela frase? Vou montar no meu cavalo? Sim, senhora. Médiuns antigos tinham uma incorporação muito profunda. E o porquê que se dava o nome vou montar em meu cavalo? Porque um cavalo normalmente quando se monta, meu filho, monta-se de maneira brusca, né, meu filho? E é assim que acontece, meu filho. Para que o transe aprofunde de maneira que a consciência não se esteja na frente, a gente faz dessa forma. Mas isso é de médio para médio, tá, meu filho? Cada espírito para espírito. Tem espírito que consegue captar a energia de uma forma e outro aprofunda de outra. Eu trabalho assim, meu filho. É assim que eu faço ele entrar no transe que eu quero. Certo. Seria a respiração. A senhora é uma pombogira que bandeira. Isso mesmo, meu filho. A bruxa que bandeira. Ah, a senhora é uma bruxa que bandeira. É, meu filho. Uma pombogira, né? Sim. Mas a visão de pombogira é daquela pombogira, digamos assim, no formato de padilha. Sim. Né? Dando uma gargalhada, pedindo um cigarro, toda vestida de vermelho. Eu sou sete facadas, a original. Ô, Dona Sete Facadas, por que esse nome? Bom, o nome vem devido àquilo que eu vivenciei, né, meu filho? Eu sou bem sincero em dizer, meu filho. Eu vivi numa época, mas não matei ninguém com sete facadas. Tá certo, meu filho? Sim. Digamos que eu matei com o dobro de 7 facas. É, meu filho. Mas foi a faca, né, meu filho? Foi com a faca. Então é por isso que vem. Na falange, meu filho, quando você vai entrar para uma falange, principalmente quando você comete um assassinato desse tipo, meu filho, você se adequa a certas, digamos assim, nomenclaturas magísticas. E no meu caso, conforme a minha vibração, foi 7 facadas que foi me designado. Não fui eu que escolhi esse nome. Foi devido às minhas atitudes que, quando eu fui entrar para virar uma pombagira, que eu fui recebida. Nenhuma tinha escolhido seu nome. Um Exu, um espírito, meu filho, não sai do astral e começa a dizer: eu sou meu Jebu, a não ser que seja um perdido que tiver da risada dos outros. Eu sou Exu Caverna, meu filho. Eles chegam do outro lado, numa condição, chegam numa forma de trabalho em cima daquilo, para que eles ganhem um nome. É aí que a gente fala que o Exu foi coroado. Acredita-se que na Umbanda o Exu e a Pombogira trabalham para a lei maior. Como que seria o caso na Quimbanda? Pagou, trabalhou, meu filho. Trabalha. Pagou? Pagando bem, a gente trabalha. Brincadeira, meu filho. Assim, o trabalho de Exu dentro da Quimbanda, meu filho, nós não temos aquela visão cristã, meu filho. Nós temos aquela visão de lutar por aquilo que acreditamos. Então, se tiver que fazer um mal ou bem para conseguir o que queremos, vai de cada um, né, meu filho? Porque não é a faca que é má, é quem a manipula. Não é verdade? Sim. Então, meu filho, a magia é da mesma forma. Você pode ser um quimbandeiro e fazer o bem, ou você pode ser um bandista e fazer o mal. Ou pode ser um candomblé e fazer o bem e vice-versa. Ah, entendeu? Entendi, claro. Você pode também, meu filho, estar numa religião cristã e estar fazendo mal as pessoas, pregando ódio, pior que de repente um quimbandeiro, que diz que cultua o diabo e tudo mais, e às vezes leva mais a mão para os outros do que uma pessoa que se diz cristã. É a sinceridade, né, meu filho? Então, é como se a senhora estivesse dizendo assim: muita gente acredita que o bem é uma coisa e o mal é outra coisa, mas não passamos de individualistas, egoístas. Exatamente. E hipócritas. Assim, meu filho, eu faço só o bem, por exemplo, mas até tocar no meu carro, né, meu filho? Porque eu quero ver se alguém lá, meu filho, estuprar, matar a sua família, se você vai dizer assim: vou perdoar, não vai fazer nada. Eu duvido, meu filho, que muitos que dizem fazer o bem, que dizem só pensar em amor ao próximo, ao serem assaltados por bandidos, por pessoas desse nível, desejam a pior morte àquele indivíduo, né? Então, aonde que está o perdão, né, meu filho? Aonde que está o amor nessas horas, né? O ser humano, meu filho, é assim, gosta de se fantasiar: eu sou do bem. Mas quando acontece uma coisa negativa, que seja com ele, não com os outros, aí eu faço tudo, né, meu filho? Porque o instinto aflora. Essa é a diferença. Enquanto, não adianta você pensar que você faz o bem e o mal, meu filho. Não adianta. O que você tem que saber, quando você faz o bem ou o mal, é quando você deixa de fazer o mal, é quando você consegue dominar os seus próprios instintos. Quando você conseguir dominar os seus próprios instintos animais, humanamente, digamos assim, humanos, aí você pode dizer: eu não faço mais mal, eu sou uma pessoa elevada. Mas enquanto houver instintos primitivos, animais em você, de defesa, do ataque, é porque você ainda não saiu da vibração da Terra. Nossa! Tá certo, meu filho? A senhora fala uma coisa de uma profundidade muito grande. Ah, lá, meu filho, acho que sabe o que fala. É uma coisa. Porque, para ser uma bruxa, precisa ter conhecimento. É. Na verdade, precisa saber o que está falando, precisa dominar a arte da coisa. Oh. Entender sobre o planastral. Não adianta falar que é bruxa, porque acende 7 velas e diz que faz uma ração, né, meu filho? Tem que ser bruxa no fazer e no falar. Eita, quimbandaria! Eita, bruxa! Olha o Midora Sete facadas. Ah, meu filho. Aqui a diaba responde. Sarvá. O que é ser um bruxo, uma bruxa? E o que é não ser um bruxo ou uma bruxa? Essas perguntas que você faz são tanto diferentes das que me perguntam. Olha aí. Porque normalmente as pessoas não perguntam a diferença entre ambos. As pessoas querem perguntar como vão ser. Como me tocam? Como serei bruxo? Como sou? Como vou me tornar uma bruxa? Primeiro ponto, meu filho, eu vou esclarecer a visão da minha casa e o que eu aprendi. O que os outros pensam por aí é diferente. Primeiro ponto, meu filho, é o seguinte. Um bruxo, ele não vem de agora dessa sociedade toda civilizada, né, meu filho? Já se entende por aí. Você não pratica ter magias em tempos iniciáticos como no passado. Ou no dia de hoje. Consegue, meu filho, ficar 40 anos dentro de um tempo? No dia de hoje? Você tem trabalho, você tem que fazer isso. O povo está difícil até de guardar um resguardo. Quem dirá se manter durante tantos anos estudando, vivendo uma vida ali, né, meu filho? Em volta da magia. Mas tá. Então o primeiro ponto é entender se a pessoa é um bruxo. É ver o passado dela. É lá que vai estar escrito. Se ela é um bruxo de fato ou não. Tá? Mas, meu filho. Então, assim, a diferença é que você vai saber se a pessoa é bruxa ou não quando você vê o caminho dela. A entidade vai olhar e ver o caminho dela, se ela tem caminho com bruxaria. Okay. Se não tiver, começa do zero. Começa. Talvez todo mundo tenha uma ligação porque ele viveu outras vidas. Okay. Mas talvez, para ser um bruxo, eu digo, não é apenas conhecer e ter vivido numa época onde se praticava bruxaria. É necessário ter aprofundado, desenvolvido o poder mental, manipulado as forças da natureza, para que hoje você chegue aqui e espíritos e força da natureza olhem para você e te reconheçam. E responda na sua mão. Para quando você fazer o feitiço, o negócio acontecer, tá entendendo, meu filho? É acontecer assim. É assim que funciona. Então, agora a diferença. E você vai ver, meu filho, meu Deus, meu negócio. Olha como eu falar para você assim. A hora que ele falar, eu vejo isso não acontecer, né? Porque muita gente é apagada. Não consegue ver as coisas, enfim. Mas tudo depende do desenvolvimento, né, meu filho? Muitos bruxos do passado foram apagados, meu filho. Ah, pessoal, acho que assim, eu não sou bruxa porque eu não vejo, porque eu não estudo. Mas mal elas entendem que no processo de reencarnação foram apagadas para usar o dom do passado de forma negativa. Dentro da queimada a gente abre o negócio. Olha, tá entendendo, meu filho? Dentro da quimbanda a gente. Dentro da quimbanda a gente não segue essas leis. Então a gente vai abrir ela com ritual, com magia, na minha casa. E eu abro o negócio, porque foi fechado muitas vezes com os outros espíritos, né, meu filho? Sim. Os anjos de guarda fechou, porque se abrisse, o cara que fazia muita coisa errada no passado com a bruxaria, com a mediunidade, com a magia, ele ia voltar e ia ter muita. Por isso que volta a pessoa às vezes, dessa vida tão apagada. Mas nada que não deixe de aqui, não, né? É assim que funciona, meu filho. Eita, não, sete bacanas, graças a Deus. Então, para quem está acompanhando, às vezes, se não entendeu, porque a senhora às vezes fala um pouco rápido, a senhora quis dizer assim, se alguém veio para a reencarnação e aquele dom foi... Praticou muita bruxaria no passado. Ah lá. Desenvolveu muita mediunidade. Ah. Aí vai reencarnar. Certo. Sim. Teve que reencarnar por causa do magnetismo da Terra que estava deteriorando pelo espírito. Sim. Então, daí vai ter que reencarnar. Então, normalmente, aquele espírito se abstende todos aqueles dons por aquela missão de se elevar. Uhum. Tá entendendo, meu filho? Porque ele usou muita magia. É como se fosse assim, meu filho. Você matou muita gente no passado com suas mãos. E normalmente você tem que as mãos defeituosas para que você não use e aprenda aquela missão. Estou colocando um exemplo, tá? Sim. Não que isso seja, né, para todas as pessoas que têm essa deficiência. Mas tá. A mesma coisa acontece com o luxo, meu filho. Tem gente, meu filho, que não vê nada, que não vê nada, porque foi feita para isso, para que ela não viesse, para que ela não veja nem nada, para ela não causar mais problemas às pessoas e não se endividar mais. Tá entendendo, meu filho? Uhum. Mas, quando a pessoa encontra um tempo sério e um luxo de verdade, esse luxo consegue abrir essas forças que foram apagadas. Digamos assim, adormecidas. Porque apagar uma habilidade do espírito é impossível. Claro que sim. Uau! É assim que funciona. E a senhora vê muita gente hoje se aventurando a risca ponto, queima pólvora, pegar o livro de São Cipriano, se denominar eu sou mago e eu escravizo o demônio. O que, que a senhora tem visto? Quanto disso existe? Meu filho, o povo não consegue nem escravizar espírito, quem dirá espíritos diabólicos. Quem dirá esses espíritos demoníacos, né, meu filho? Alguns deles já vieram sobre a terra. Hitler. Essas pessoas assim, meu filho, que foram, digamos assim, grandes, são os dragões, né? Que se chama do astral. Espíritos, né? Assim como eu e você, mas de um poder mental incalculável, meu filho. Nossa. Tá entendendo? De um poder de hipnotizar mais de 1000 pessoas para entrar numa guerra e massacrar pessoas, tá entendendo, meu filho? Sim. Alexandre o Grande, tá entendendo, meu filho? Espíritos, digamos assim, que ambiciosos, que queriam dominar nações grandes, né? Coisas pesadas, que conseguiam influenciar um povo inteiro, né, meu filho? Esse é um poder mental desse dragão, eles não precisam se utilizar nem de rituais, meu filho. Então são espíritos de uma classe, filho, muito distante, muito mais profunda do que a gente está acostumado na Terra. Mas, falando um pouquinho mais, que a gente tem acesso, digamos assim, então como uma pessoa que diz invocar demônios e consegue controlá-los tem esse poder, meu filho? Mas a vida está toda destruída, o caminho está fechado, a mulher foi embora, diz que manda o demônio, como que se manda? Não pode ir os espíritos, olha, pode me enfrentar, dá risada, é feedback, né, meu filho? Feedback, eu acho que eles também mesmo, como você, né? A gente avisar uma pessoa, acho que ela não bate muito bem na cabeça. Pelo que a senhora está ensinando, um bom tata de quimbanda, ele precisa necessariamente ter prosperidade na vida. Ele não é necessariamente ter a prosperidade, meu filho, ele precisa ter os caminhos abertos. Ninguém, digamos, é o povo fantasia, não, né, meu filho? Fantasia. Sim. Mesmo porque se eu disser que a pessoa tem que ser rica, eu tenho que dizer também que um ateu, como que um ateu ficou rico? Uhum. Então entra em conflito essas duas ideias. Sim. Você precisa fazer a mesma coisa de uma pessoa chegar, eu quero ficar rica. Tá, minha filha, eu vou fazer você ficar rica. Aí ela olha na minha cara e pergunta. Tá, mas eu preciso fazer isso tudo de ritual, pacto para ficar rico. E por que o outro não precisou? Uhum. Então, é uma outra questão, meu filho. Essa questão de riqueza, meu filho, é de destino, de outro. Oh. A pessoa vem com um destino, tá entendendo, meu filho? Oh. Então, ela vem com um destino e ela vai ficar. Não adianta, meu filho, eu quero ser rico. Você não tá no teu destino, não tem jeito, né, meu filho? Assim como, meu filho, não adianta você querer ser bruxo, não está no teu destino, né, meu filho? Você não vai conseguir manipular, você pode saber a reza, você pode fazer o feitiço que for, não vai dar certo. Agora, meu filho, quando a pessoa nasceu para aquilo, ela bota a mão para vender bala, ela fica rica. Ela bota a mão numa vela e as coisas acontecem. É assim que funciona, meu filho. A pessoa tem um destino pro negócio. Quando não tem, não adianta. Como que a pessoa pode... Sim. Então, o que o senhor está dizendo é o seguinte: não é que vai ter prosperidade, mas vai ter caminhos abertos. A questão, meu filho, que você perguntou, é caminhos abertos, é você ter uma vida estabilizada. Não adianta você dizer que tem risco e tem uma vida toda descambalada. Ah lá. Entendeu, meu filho? Ah, mas eu domino o demônio, tá? Eu converso com o diabo assim, eu faço isso aqui e você tem uma vida de merda. O que está acontecendo? Ou pode ser também, meu filho, a gente não pode estar levando por esse lado de que a pessoa não tem risco. Às vezes está cuidando mal das entidades. Tá faltando um fundamento. O eixo foi, eu tenho um eixo assentado, minha vida não anda. Será que o eixo não gosta de mim? Não, às vezes o assentamento é errado. Porque se você fez um assentamento, você firmou o eixo, você fez as coisas certas, assentamento, não estou falando colocar imagem de gesso e achar que a vida vai abrir. Se fosse assim, né, meu filho? Estaria muito mais fácil. Compra a imagem de gesso na casa de banda, coloca lá e acha que o eixo vai abrir todos os caminhos da vida da pessoa. Não é assim, né, meu filho? Tem uma energia que envolve, mas não é uma energia de bruxaria. É uma energia do espírito que ali você vai canalizar o pensamento nele. Quando você faz um assentamento de Exu, você está fazendo bruxaria, magia, feitiçaria. Você está colocando elementos ali que vão despertar força, influenciar pessoas. Essa é a questão. Então, meu filho, um quimbandeiro tem que ser rico? Não. Mas um quimbandeiro tem que ter um caminho aberto, tem que conseguir as coisas, alcançar as coisas, os objetivos dele? Sim. Isso ele tem que conseguir, porque isso é caminhos abertos. Exu, Catiço não promete riqueza. Exu, Catiço, Exu, qualquer tipo de divindade promete caminhos abertos para você. É assim que a gente consegue manipular, né, meu filho? Porque se fosse assim, meu filho, seria muito mais fácil. Fazer água, fazer um pacto, tá bom. Outro dia você quer uma pegada assim, não, meu filho. Quanta gente já tá rindo por aí. E existem bruxos muito bons que vivem também numa humildade, né, meu filho? Então, essa não é a questão. Estão em caminhos abertos. Cada um escolhe o seu caminho. Você pede pra Exu uma coisa, Exu vai dar, né, meu filho? Conforme você for ali trabalhando com ele. Eu quero um carro, vai fazer um feitiço para isso. Mas eu quero esse carro que eu me dando, meu filho. O Exu vai começar a te dando aos poucos. O Exu vai te dando, você vai crescendo, você vai economizando, você vai fazendo assim, até você alcançar o que você quer. Não é no dia da noite que a magia acontece. Mas ela acontece. Entendeu? E é claro, né, meu filho? Todo ritual tem um preço a ser pago. Tanto pro Exu, tanto pro feiticeiro. Parece que a senhora está querendo ensinar a gente que magia é direcionamento das forças da natureza, não tem nenhuma ligação com fazer o bem ou fazer o mal. Exatamente, meu filho. É uma manipulação. Uhum. É uma manipulação de força, meu filho. Uma outra coisa que eu quero falar. Isso. Meu filho, que hoje eu vim agradecer o verbo. Hoje a senhora o quê? Vim agradecer o verbo. Boa! Vamos lá. Sim. A maioria da população mundial come carne. Por que os espíritos, quando comem carne, se tornam tão tenebrosos? Quando a senhora diz comer carne, é que se alimentam de energias vitais dos animais. Certo. Morte. Por quê? A pessoa come churrasco, bota cebola, bota alho, faz um tempero e se degusta. Não é só para... Ah, mas eu preciso comer carne porque a nossa condição física é necessária para que tenha vitalidade. Mas os espíritos não precisam disso. Então por que as pessoas colocam temperos e tudo mais, requintes, já que é só para uma alimentação vital? Não, meu filho, as pessoas se alimentam porque elas gostam, elas atendem os instintos humanos. E aí eu pergunto, e você não achou churrascaria, meu filho? Faz você ou seja óleo? Não. Não, meu filho? Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você ir numa churrascaria e comer um monte de carne lá e sair com seus amigos e com a sua família, faz de você um ser tenebroso de agora? Não. Exatamente. Por que quando faz sacrifício de Exu é do diabo, é mal, é negativo? Por quê? Porque nós também estamos na mesma vibração humana, principalmente os Exus e Pombagiras. Sim. Né, meu filho? Alguns caboclos também. Né? Principalmente a gente, meu filho, está numa vibração humana. Nós estamos num plano humano, um plano às vezes até mais baixo. Então nós se alimentamos dessa força porque estamos nas mesmas condições. E isso não faz de nós espíritos melhores ou piores. Tanto é que existem espíritos do outro lado da banda de luz que se alimentam de carne também, tanto como a nossa. Mas é diferente o processo. Porém, se alimentam da mesma forma, meu filho. Nossa. Então as armas, eles se alimentam, meu filho. Se alimenta também. Porque o povo acha que não, espírito de luz se alimenta de carne. Então todo mundo. Então quer dizer que. E outra coisa, meu filho. Existem espíritos diabólicos que também não se alimentam de sangue. Não se alimentam de? Sangue. Aham. Existem espíritos diabólicos que não se alimentam. São poucos, mas existem também eles que não se alimentam disso. E muitas vezes são muito diabólicos, preferem se alimentar do ódio, do rancor, da energia, de outras energias que envolvem os animais, de outras energias que envolvem a natureza e o ser humano. Talvez um cigarro, uma cachaça, uma droga. Não se alimentam de sangue, mas se alimentam de outras coisas, meu filho. Que traz vitalidade a eles, pelo que na vibração que eles vivem. Certo. Então, para quem está ouvindo, quando a dona Sete Facadas fala o espírito se alimenta de carne, a senhora diz se alimenta da vitalidade do Egé, do sangue. Egé é sangue. Tá. Se alimenta disso. É isso que eu estou falando. Isso. Sobre sacrifício de animal. A vitalidade que ali é produzida no exatamente. Isso não faz a gente ser mal ou ruim. O que faz você ser mal é você ter a intenção de prejudicar o próximo. Oh. É isso. Basta. Acabou o ponto final aí. Você comer carne, o que você quiser comer é uma indiferença. Assim como os vivos, como os mortos também comem. Eles acham que a gente não se alimenta. A gente vive de luz. Então a senhora acredita que é hipocrisia do ser humano? É hipocrisia, meu filho. É, se não é. A pessoa vai na churrascaria todo final de semana, meu filho. Mas se falar que Exu come bicho, se falar que vai alimentar o peixe, vai pro diabo. É coisa negativa. Então o que está acontecendo, meu filho? Tem algum erro de hipocrisia. Pergunte, meu filho. Tá, mas você come carne? Uhum. Então por que você acha que o outro espírito não pode se alimentar sendo que ele vive na mesma vibração que você? É. Ele não pode se reunir com os amigos e também se alimentar? Ah, mas aí entra também aquela questão do preconceito. Entra essa questão também. Ah, não, isso é ritual africano, isso é ritual primitivo. Eu sou da luz, eu assisto palestras, mas ao sair da palestra, meu filho, vai lá se banquetear. Não para a sua organização física, mas sim para o seu degusto paladar, para degustar o paladar, para sentir sabores diferentes. Então, meu filho, a pessoa se alimenta de carne porque gosta e não porque precisa, essa é a diferença. Então ela não pode julgar um espírito que está do outro lado da terra, porque quando ela morrer, ela vai achar que vai virar o quê? Vegetariana? Ela vai continuar comendo carne sentindo falta, meu filho. Sim. Ou eu tô mentindo? Sim, sim. A pessoa que come carne vai deixar o dia todo de comer? Não. Então vai se voltar do outro lado também, vai continuar querendo comer, meu filho. Ela vai achar, né? Alguém vai para comer ou alguém para se alimentar. Se não encontrar, aí meu filho, seu caminho. Nossa. Inclusive, existem, meu filho, colônias que se alimentam de carne. Sim. Se alimentam, meu filho. É uma vibração que aqueles espíritos estão. É de um processo diferente? É, meu filho. Mas é, né? É assim que funciona. Ou fantasia demais, hipocrisia demais, para entender uma outra realidade que é tão simples, tão fácil de entender. Claro que sim. Então, ou seja, quando justificam que é uma conduta moral de baixo calão matar o animal para o ritual, a senhora acabou de dizer o seguinte: quando eu faço para o ritual é para abrir um caminho, para fazer o bem para alguém, quando é para comer é para alimentar o bucho, desnecessariamente. Desnecessariamente. E isso eles não veem. Exato. Ah. Julga o espírito para ele se alimentar do mesmo alimento que ele se alimenta. Sim, mas é transformar aquele ritual sacrificando o animal. Aí é aquela coisa, meu filho. Você pode comer carne tanto para ter força para jogar uma pedra na cabeça de uma pessoa ou para edificar uma casa. Isso, jogar pedra na cabeça da pessoa e edificar uma casa, não diz com a sua moral e não com a alimentação que você teve para você ter a força para você levantar a pedra. Nossa. Tá entendendo? Sim. Quando a pessoa diz assim: eu vou para Quimbanda porque eu quero ter corpo fechado. A senhora já fechou o corpo de alguém? Já. O que que representa fechar o corpo? Como que a senhora fez? Talvez não queira explicar tudo, mas qual foi o resultado? O resultado, meu filho, de fechar o corpo é você ficar invisível para coisas negativas, meu filho. Vamos supor. E também tem outra questão, vou explicar isso para você. Supondo que você vai fazer uma viagem e essa viagem, digamos assim, os outros espíritos do outro lado já estão preparando para que o acidente aconteça, para eles resgatarem as pessoas que vão instalar. Porque isso tudo é programado, meu filho. Ninguém morre de um acidente assim sem algo esperando do lado. Um espírito, digamos assim, familiar com algo ancestral. Então, o que que acontece? A pessoa vai tentar fazer a viagem. A gente faz. A pessoa fecha um corpo comigo. Eu faço tudo dar errado para ela não conseguir fazer a viagem. Ela perde o ar, ela perde. Ela acaba dormindo demais. Acontece alguma coisa, meu filho. Dá uma dor de cabeça. Acontece alguma coisa. Isso pode acontecer tanto com o corpo fechado ou tanto com o espírito que protege muito aquela pessoa e faz com que isso aconteça. Tá entendendo, meu filho? Sim. Mas dentro da magia, isso é utilizado mais para as pessoas de rua, meu filho. Prostitutas, bandidos, policiais que caminham na rua, né, meu filho? Ah, que necessitam de uma proteção desse tipo. Então a gente faz, vamos supor, a polícia, né, meu filho? Vai acontecer alguma coisa, tá num tiroteio, né, meu filho? Os caras não conseguem acertar a mira, os caras não conseguem atirar, o homem consegue fugir, não consegue pegar. Então acontece isso, não é mágica. Não é que você vai atirar um monte de bala em mim e não vai pegar, né, meu filho? Você vai virar, né? Sim. Não é assim. São coisas sutis que dão resultado. Você vai passar, um cara quer te assaltar e não te vê. Tanto que o meu menino, meu filho, na mesma rua, tudo escuro, tudo apagado, o bandido assaltando um cara de trás, meu filho, passou por ele e não viu. Então, um bandido, quando ele quer assaltar e tá numa rua vazia, e duas pessoas andando, ele assalta de trás e da frente. Como Como que o bandido vai passar? Esse aqui de trás não vai ver o outro sozinho, ele não vai pegar também. É, meu filho, é coisa assim. Se torna, digamos assim, uma hipnose para aquele negócio, para a pessoa que vai fazer mal a outra não consegue fazer. Que nome é o senhor da amarração? Dai, dai, dai, dai, dai, um amor vai sofrer, dois amor vai chorar. Dai, dai, dai, dai, dai, um amor vai sofrer, dois amor vai chorar. Não tem nem que ela tinha dinheiro, os homens vinham lhe amar, mas quando a riqueza acabou, a velhice chegou. Existe a narração? Existe. Vou só pronunciar. Sim, senhor. Fica à vontade. Be my guest. Graças a Deus. A satisfação é enorme estar falando com a senhora, viu? Caramba. Eu também estou. Também estou falando com o senhor. É um trabalho em conjunto, né, meu filho? Sim, é onde o trabalho em conjunto, né? Isso. O trabalho em conjunto é onde o patrão é o amor. Exatamente. Nós dois estamos de lados diferentes, mas com o mesmo propósito, levar o conhecimento e esclarecimento. Sim, sim. Sobre todas as vertentes, sobre todo lado, né, meu filho? Porque é preciso conhecer tanto o lado daqui, tanto o lado daqui. Né, meu filho? Tanto o lado daqui, tanto o lado lá. Boa. Concordo. É o equilíbrio, né? Todo mundo condena o diabo, né, meu filho? Mas ninguém nunca perguntou suas razões. É o yin e o yang. E quando você entende a razão, meu filho, de um espírito está na vibração que eu estou, aí você começa a compreender que como a vida tem várias facetas, e é muito fácil apontar e julgar, mas para entender a mulher, para entender o homem que está desse lado de cá, vestido, transformado, né, meu filho? Contextualizado nessas falanges de Exu, aí você compreende que cada um tem uma história, cada um tem seus motivos para estar aqui hoje. Nós não vamos ficar aqui pra sempre, meu filho. Mas se depender de mim, irei ficar. Mas o quê? Se depender de mim, irei ficar. Quando eu puder, eu tô aqui. Bom, meu filho, amarração. Quais são os fatores? Existe amarração? Existe, meu filho. Só que estão extintos aqueles que podem manipular. A pessoa acha, meu filho, que ela atravessou a rua e encontrou um bruxo capaz de trazer uma mulher em 7 dias. É pura enganação, né, meu filho? E também tem aqueles que se dizem, né, meu filho, poderosos, que acendem tantas velas, 7 velas, e acham que vai trazer a pessoa, né, meu filho? Isso não acontece. Isso não é bruxaria. Amarração, meu filho, envolve muitas coisas. Elementos atrativos, folha, erva, energia, manipulação, poder mental, para você conseguir hipnotizar o outro para fazer ele sentir algo que ele não sente. Né, meu filho? Então a amarração existe, mas está extremamente, meu filho, instinto. Quem pode manipular essa força? São poucos que têm a chefe, meu filho, para isso. Mas eu posso dar uma dica, meu filho, para as pessoas que conseguem manipular isso. Para uma pessoa manipular um ritual desse, de amor, ela precisa estar num momento sensível. Normalmente ninguém, pelo que eu vi, normalmente ninguém consegue trazer um amor de volta se não sofreu profundamente por ele, por alguém. Tá entendendo, meu filho? Nossa. Uma pessoa só consegue manipular com magia de amarração se ela de repente sentiu a mesma sensação que o outro que procura ela sentir. Porque ao sentir a mesma vibração, ela entra, meu filho, na ganga, digamos assim, na gama de invocar todas as forças de dentro do seu, da sua mente, de dentro do seu espírito, de dentro da natureza, para trazer aquilo de volta. Porque ela vai lembrar que ela vivenciou aquilo. E que ela deseja fortemente trazer aquela pessoa de volta, né, meu filho? Nossa! É assim, é um indício, né, meu filho? Quem nunca sofreu por amor, meu filho, como que vai conseguir, digamos assim, reproduzir essa energia de saudade, de trazer de volta alguém que se ama? É, meu filho, é assim que funciona. A senhora parece que está ensinando que parte da magia é você... É interiorizar aquele personagem e mantendo a situação. Exatamente. Como que uma pessoa vai conseguir matar alguém no feitiço se ela tem um bom coração? Ela precisa ter um ódio mortal para ela conseguir alcançar coisas desse tipo. Ou também existem outras facetas. Sim. Se um médium muito bem aprofundado no transe, ele consegue receber um espírito que tem a vibração às vezes que ele não tem. Então o espírito, ao mentalizar tudo que ele viveu, consegue fazer aquilo acontecer. Nossa. Tá entendendo? Às vezes, mas eu não tenho ódio mortal de ninguém. Mas às vezes o espírito que está fazendo o feitiço tem ódio das pessoas e tem ódio do contexto da situação. E ele vai reproduzir aquele poder mental, aquela energia maléfica para o feitiço. Tanto o amor também, por isso que se usa amor para combatir, né, meu filho? Que normalmente sofreram por amor, coisas desse tipo, né? Ou então que encantaram muitas pessoas, depende da magia que você vai usar. Que os homens guiam atrás delas e tudo, então elas têm um encanto por si só, na sua aura. E é assim que funciona. Quando se diz que na Quimbanda a pessoa tem um desenvolvimento mediúnico mais rápido, porque lida com todo esse lado mais obscuro, é fato? É fato, meu filho, isso é verdade. Porque na Quimbanda nós usamos o sacrifício animal, o que nos dá uma capacidade de trabalho muito mais forte. Na minha casa, nós desenvolvemos os médiuns para ver as coisas materializadas, para ver, ouvir, nós manipulamos a ectoplasma, né, meu filho? Então, fazemos efeitos físicos e é assim que funciona, meu filho. A gente consegue manipular muito mais aprofundado. Porque enquanto uma casa de umbanda espírita, ou seja, outra por aí, manipula apenas a energia para desenvolver a mediunidade, banhos, ervas, nós manipulamos rituais, meu filho. Tá entendendo? Sim. Rituais, forças magísticas da magia de Quimbanda para trazer aquilo para a vida da pessoa. E ela vai sair com a certeza. Eu estou falando da minha casa, tá, meu filho? Eu estou falando que todas as casas de Quimbanda têm que ser assim. Cada um tem sua maneira de trabalhar. Mas na minha casa, para a pessoa tomar um negócio de ser um sacerdote, meu filho, ela vai passar por todo esse processo de desenvolvimento e ela vai sair daqui da minha casa para abrir casa com a certeza de que ela realmente fala com os espíritos e ou sai do corpo, enfim, ela vai ter que ter as experiências dela espirituais para ela falar, não, realmente eu vejo o espírito, ou eu ouço, ou eu saio do corpo e converso com ela, tem que ter algo maior, diferente, para que ela consiga trabalhar com os outros de forma mais aprofundada. É aí que está a Quimbanda. Pelo menos eu trabalho assim, não vou sair fazendo coisa na cabeça dos outros, desenvolvendo, dando sacerdócio para os outros, se a pessoa é apagada, não vai ver nada, vai chegar um problema, não vai conseguir falar, não vai conseguir resolver. Mas por que você trabalha com combater e deixa, meu filho? Você tem que ouvir o que eles querem fazer, o que eles estão fazendo, como que eles querem, né, meu filho? Entende? Na minha casa a pessoa chega, meu filho. Eu já estou ali falando no ouvido do meu médico as situações por cima, não todas as vezes. Mas em casos específicos, eu já falo, meu filho, ah, meu filho, o problema é esse, acontece isso e isso aqui. E é assim que vai. Vou citar um exemplo. Cheguei e conversei com Dona Sete Facadas, ela falou, meu filho, você tem a clareaudiência. Falei, mas eu nunca ouvi espírito. Né, Dona ouviu? Aí. Dona Sete Facadas falou assim, ontem à noite, falou assim, pois eu vou provar. Falei, tudo bem, não vou falar que vai, mas também não vou duvidar, né? Exato. Aí eu fiquei, e a experiência, eu tô contando pra eles um pouco do nada. Caraca, você não vai falar, você viu que você não viu, você não precisa falar. E aí o Dona Tete Facadas falou assim, eu não tô com pressa, meu filho. Eu falei que vou fazer acontecer, vou fazer acontecer, você fica tranquilo que tu vai ouvir. Aí eu falei, aí um momento lá, né, do trabalho que ela fez, de ectoplasmia, né? A gente, eu falei assim, espera aí, deixa eu concentrar então. Eu falei para Dona Sete Facadas, eu vou me concentrar no tic-tac do relógio da cozinha, que eu estou ouvindo, e aí quem sabe eu não ouço algum espírito. A Dona Sete Facadas me perguntou que relógio da cozinha, que na cozinha não tem relógio. Exatamente. Sabe, as pessoas acham, meu filho, olha o que você ouviu aqui dentro desse quarto, né, meu filho? É. O vento frio que vem debaixo da porta. Sim, esse foi um segundo experimento que a gente fez com a Dona Sete Facadas dentro desse tempo de Kimbanda. Então, finalizando lá, o primeiro foi isso. Eu acabei ouvindo o tic-tac de um relógio que não existia. Exatamente. E a senhora confirmou que foi uma audição espiritual. É, meu filho. Aqui, por suas percepções. Isso, olha lá. Graças ao trabalho que a senhora fez. Isso. E a segunda? E também graças ao fato de eu já ter essa mediunidade. Você já tem, certo? Ela só ser desenvolvida. Sim. Porque a pessoa acha assim, meu filho. Eu nunca ouvi, então eu nunca vou ouvir. Sim. Ah, tá. Quem nasceu incorporando? Tem gente que realmente nasce incorporando. Com segunda de idade, tem gente de espírito que pega a pessoa. Claro. Mas tem gente que começa a incorporar a partir dos 10, dos 15, dos 20. Nossa. Ué, qual que é a diferença para você ouvir? Ah, mas a incorporação é diferente. Qual que é a diferença? É uma mediunidade tanto quanto as outras. O problema é que as pessoas só focam num negócio. Se elas focassem e trazessem pessoas boas incorporadas para trabalhar em energia, depende do médico que tem incorporado. Porque ainda que a gente usa os espíritos para fazer isso. Olha. Então, se tiver um bom bruxo, um bom médico incorporado, ele vai conseguir manipular para abrir o que a pessoa tem. Não significa que você não tenha só porque você não nasceu com aquilo. Uhum. Você pode ver materializado sem ter que nascer vendo espírito. A mediunidade pode ser desenvolvida, as pessoas esquecem isso. E elas colocam na cabeça que é só aquilo que já apareceu para elas. Não, às vezes não é assim. Às vezes você foi fechado só para não prejudicar o outro, porque prejudicou muito no passado. E tá aqui sem ver nada por causa disso. E às vezes um ritual a pessoa consegue ver. Mas às vezes depende, tem pessoas que precisam desenvolver um pouco mais, um certo período, para que elas consigam ver. E ver, meu filho. Eu falo porque tem gente que vem na minha casa e olha para a tua cara com toda a verdade do mundo, pessoas sérias, pessoas com família, pessoas que não estão aqui para enganar ninguém. Pessoas que não precisariam disso, porque já passaram em outros terreiros e nunca viram nada. Então eu cheguei aqui e falei, eu vi na minha frente, ninguém vai mentir para mim, porque eu vi. E um fala do lado, eu também vi a mesma coisa, e dá mais detalhe e a pessoa confirma. Então como que é isso? Tem alguma coisa, não tem? Porque na minha casa não tem essa porra de santo lugar. Nossa. Tem lugar que tem. Aí a pessoa vê o seu interno, mas na minha casa não tem. Claro. A única coisa que a gente oferece pra uma pessoa de vez em quando é uma cachaça. E assim que vai, né? É desenvolvimento. Quando a pessoa quer desenvolver, né, meu filho? O santo daime, por exemplo. Falar disso daí, entramos na questão. O santo daime, meu filho, ele pode muito bem te auxiliar nesse conhecimento, esse autoconhecimento, meu filho, e nessa vibração, digamos assim, perceptível do mundo astral. Sim. Só que a minha visão sobre isso, meu filho, é o seguinte, que muitas vezes as pessoas se confundem. Elas acham que estão vendo espíritos e normalmente estão vendo muitas vezes criações na sua mente. Sim. Porque ver espírito está relacionado à mediunidade e o chá, ele aflora o seu campo orgânico. Por isso que os médicos veem que é algo alucinógeno, de levar para o seu campo orgânico. Através desse campo orgânico você pode ver tanto espíritos quanto coisas da sua mente. Então você fica naquela confusão. Vi ou não vi? Agora, quando você entra com um trabalho de energia, de ritual, você sem ingerir nada, sem tomar nenhum chá, né, para aflorar essa parte, você tem certeza de que você está vendo é espiritual. Claro. Existe, antes de voltar no segundo estudo, que a senhora me fez ter a experiência aqui no seu tempo de trabalho. Vou abrir esse parênteses, porque tem muita gente que estuda o daime e sabe que não é alucinógeno, é entiógeno, né? Mas a senhora está querendo dizer o seguinte, às vezes a pessoa está naquele afã de ver e ela projeta as coisas como faria tomando qualquer outra coisa. É ela que... Exatamente. Claro. Meu filho, eu nunca vou ter a certeza. Você, eu te dou um chá, eu te maravilhoso, meu filho. Para quem tomar é maravilhoso. Sim. Inclusive, eu também quero trazer esses projetos para as pessoas que tiverem experiências sem, digamos assim, o chá. Para Para depois que a pessoa vê, tiver boa, a pessoa beber o chá para, digamos assim, ter outra experiência. Claro. A gente vai fazer na nossa casa também. Sim. Agora sim, a pessoa não tomou nada e ela vê o espírito, ela tem certeza. A pessoa tomou algo. Se é uma pessoa que tem pela primeira vez, ela vai sair daqui, meu filho, pensando que foi pelo chá. Pensando que é coisa da cabeça dela. Muitas vezes. Ela não vai tentar entender se quer ver algo espiritual. Claro. Então, as pessoas que já são desenvolvidas, é mais válido usar o chá, porque você já viu, então você já tem certeza que o lado realmente existe. Para as pessoas que não viram nada, que não são desenvolvidas, não é válido. Para que as pessoas não se confundam e tenham realmente a visão de que ali é algo espiritual. Seria essa a minha visão. Cada um tem a sua visão particular. Muito bom. A visão da sete facadas seria essa. Aí, quando... E qual que era o aspecto do vento, meu filho? Era... Que temperatura? Ó, tava frio, hein? Tava frio, meu filho. E como que é o ectoplasma? É gelado, meu filho. É frio, é uma energia sutil. As pessoas... Eu ia falar isso, mas até me desatentei. As pessoas acham, meu filho, que vão ver a ectoplasminha, vai ver um homem saindo todo de vestido de branco, ou acha que as coisas vão começar a mexer, tremer, tá? Não é assim. Isso são casos raros que podem acontecer. Com mediunidade muito ostensiva por parte de alguém participante. Exatamente, meu filho. Mediunidade muito ostensiva para isso. E muito disso, meu filho, tem uma vontade, viu? Porque não é bem assim que funciona. Tem lá vontade, não é só gente que recebe este bombardeira que pode falar que é uma vontade. Existem muitos médicos por aí que manipulam, meu filho, que vestem coisas, tá entendendo? Que gostam de fazer as coisas para se aparecer, tá entendendo, meu filho? Cuidar com isso daí, os charlatães. Ah. Isso existe desde a época antiga, pra quem dirá hoje, né? Mas assim, as energias ectoplásmicas, elas não vão fazer esses trabalhistas tudo igual aparece nas coisas que vocês veem por aí, meu filho. As energias ectoplasma são sutis. Você espera e deixa que a gente mostra, vai manipulando. Porque é uma outra realidade. A gente tem que fazer algo materializado no algo físico. Não é fácil, meu filho. Não é fácil, é um trabalho difícil. Tem que ter espírito certo para fazer isso. Tem espírito que não sabe manipular. De jeito nenhum. Tem que ser o espírito certo. Quanto mais a egrégora é mais forte, mais pessoas para doar o ectoplasma. Não digo quantidade, mas qualidade dos médios ali que conseguem doar mais ectoplasma. Aí o fenômeno acontece mais forte. Como só havia um médium e você, meu filho, e não foi feito nenhum ritual com ele, a energia não foi daquelas grandes, né, meu filho? É. Mas o povo dentro da minha casa, conforme mostrei na semana passada, né, meu filho? Sim. Você viu os relatos. Saíam troncos da mão do médium, saiam asas dos meus braços. Eu incorporado, transformei ele em asas, meu filho. Nossa. Entendendo, meu filho? Mas existe em referência ao quê? As forças obscuras que eu falei lá no começo, meu filho. Sim. Da natureza. Por que as pessoas às vezes veem, creem no caso outro, creem no Tata? Ele se modificar, meu filho. Se transformar em certos animais. São energias primitivas, meu filho. Uhum. Por que as pessoas veem troncos, meu filho? É energia primitiva. Tá entendendo, meu filho? Sim. E outra coisa, por que eu me transformei em braços de asas, meu filho? Por que as pessoas viram penas? Porque existe uma força chamada Yamiyamonga. Ah. Entendeu, meu filho? Essa é uma força que pode ser manipulada, meu filho, por nós, entidades desse lado. Entendeu? É chus com bugias. As bruxas, né? Isso. Bruxas, essas viam no Xunogá. Não que algo para fazer uma sacanagem no Xunogá, não, não é isso. É que nós temos as vibrações das mães ancestrais, principalmente eu, né? Sim. Tem uma ligação com essas divindades. Então é por isso que meus braços se transformaram em asas naquele momento que as pessoas viram, presenciaram e viram materializar os braços do médium. Se transformar em asas com penas negras. Foi para referência a isso. Porque a minha jogada representa o pássaro, né? Então, aí o segundo experimento que a senhora fez. O que aconteceu? Eu estava sentado numa esteira e a senhora nesse banquinho, tudo apagado, sem vela, sem nada. Sem vela, sem nada. Aí eu sinto a primeira senhora entoou uma cantiga antiga numa outra língua, se não me engano, e trouxe uma companhia diferente aqui no ambiente. Conta um pouco sobre isso, se a senhora pode entoar de novo aquele canto. O canto não pode ser entoado, porque as pessoas, né, podem ouvir e entoar e chamar uma força que não podem controlar. Essas forças que são ligadas ao primitivismo, à materialização, são muito perigosas. Podem matar, porque elas podem materializar, meu filho. Digamos assim, elas têm o conhecimento de materializar muitas coisas. Então vamos supor, meu filho, que você está no seu, na sua carroça e elas materializam um pedregulho. Pode ser que a carroça vire. São forças usadas, digamos assim, dessa forma. Elas têm o poder de materializar as coisas. No caso, dentro da magia, estou dizendo do espírito materializado. A força que eu chamei aqui foi uma força especificamente para isso. Então, na hora que você ouviu aquele vento que entrou pelo corredor e veio É, tinha um assobio junto. Não foi, meu filho? Tinha. Fez assim, ó. Isso, foi aqui dentro. Não foi, meu filho? Foi. Foi o que a gente conseguiu fazer mais forte. Foi isso, né? Foi. Tá. Acho que o momento que ele vem dentro aqui, que não pode desviar, tem algo escondido ou alguma coisa assim. Não tem como, né, meu filho? Não tem como. Algum objeto de repente está fazendo algum barulho, não tem como. É um vento que entra e fala com, né, assopra aqui dentro. Sim. Então é uma materializada, uma voz materializada, digamos assim. Uma fase na voz, que não chegou, né? É uma voz, mas não chegou a gesticular. Claro. Mas tá. E entrou aqui dentro, meu filho, foi a força que eu chamei. Porque na hora que eu chamei aquela força, meu filho, o que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Foi, meu filho? Foi, realmente. E depois que eu fiz assim, os rituais invoquei e veio a força, não foi? Foi. Então, a partir desse momento, eu invoquei uma força ligada à Terra. Tá entendendo? É uma manipulação de energia, de força obscura. Porque dentro da quimbana nós manipulamos. Aí nem todos têm conhecimento, nem todos os espíritos conseguem manipular isso, meu filho. Não adianta falar, eu sou da quimbana e faço isso, não, meu filho. O espírito, o médium, tem que ser, digamos, tem que ter uma mediunidade de efeito físico, pelo menos nele. E tem, né, meu filho, tem que ter o espírito certo para manipular isso, porque é uma energia do médium e do espírito. O espírito tem que estar vitalizado também. Se tiver desvitalizado, não consegue fazer. Nossa! Né, meu filho? Porque vai a energia do médium e do espírito. Quando se diz assim, eu sei a força que teu guardião, a tua guardiã dentro da quimbanda tem, quando eu olho para os seus assentamentos ou falta deles. Fala um pouco sobre a força do quimbandeiro e a necessidade do assentamento ou do cultivo da força desse guardião com hoje. A força no assentamento, meu filho, é a bruxaria. O povo pede isso aqui, meu filho. Tá vendo isso aqui, meu filho? É meu Exu, tá aqui. Isso aqui vem do catolicismo, meu filho. É sincretismo. Isso aqui, assentamento de bruxa de feitiçaria, não vem de católico, não vem de cristão. Isso aqui vem de bruxaria antiga, sim, de África. Nossa. Assentamento é, digamos assim, uma memória do passado, dos tempos antigos, a qual os espíritos ancestrais, digamos assim, já tinham perdido seu corpo físico, necessitavam de algo para manipular melhor essas forças. Então é colocado o pé, é colocado essas coisas, né, meu filho? Nossa. E firma, tem gente que prende, tem gente que solta. Deixa o assentamento solto, que é não colocar, vou passar umas coisas no fundamento. Porque eu estou cansado de ver parecendo dizer que não vai ensinar, na verdade nem ele sabe. É verdade, meu filho? Ah, não vou falar por causa que isso não pode ser, esse é segredo. Muitas vezes nem sabe, né, meu filho? Porque o segredo, meu filho, não está muitas vezes no que o povo está perto, está no que está debaixo. É o de baixo, é a reza que dá o segredo. Não tá, não adianta montar um assentamento luxo. Eu já vi assentamentos de luxo, meu filho. Assentamentos bonitos, né, que não tinha um eixo atrás. Então não adianta, meu filho. Você tem que ter a reza e tem que ter o axé para colocar uma entidade ligada. Porque isso aqui é um corpo, meu filho. A gente não tem mais corpo físico, tem isso aqui é um corpo. Então, assim, um assentamento, quando é feito, tem assentamentos livres e tem assentamentos presos na argila, na tabatinga, no cimento, né, meu filho? Porque aí você está prendendo a força ali. Tem diferenças, depende do espírito que você vai trabalhar e o que ele quer. Tudo tem que ser consultado, meu filho, como o espírito quer. Não existe uma coisa para cada um. Às vezes o espírito vai trabalhar melhor, vai correr mais, sem ser dessa forma e de outra forma. Mas o que as pessoas precisam entender é que não adianta comprar 10 imagens lá e achar que tem Exu assentado que ele vai fazer bruxaria. Não consegue fazer, meu filho. Ele vai correr por aquilo que ele vai tentar, né, meu filho, conseguir resolver. Mas ele não vai conseguir resolver tudo. É assim que funciona. Resolver tudo que eu digo, fazer uma massa, fazer às vezes ele dá uma impulsionada, você dá um sangue, ele dá uma energia para ele, mas não consegue, meu filho, fazer muita coisa. Quando você assenta, você, digamos assim, dá várias energias, monta, envolve o espírito com uma energia diferente. Ele fica mais forte, fica mais potente. Ele manipula, ele consegue fazer as coisas acontecerem, a influência dele aumenta. por causa de sementes, de favas, de tudo que você coloca lá dentro, tá entendendo? Nossa! De ervas específicas, para que ele tenha uma influência, exerça um poder sobre a natureza. Então você agrega ao poder do Espírito. E muitas vezes o Espírito tem um poder, mas ele precisa de algum assentamento para conseguir materializar isso, tá entendendo, meu filho? De forma nítida na vida das pessoas. Sem assentamento, meu filho, pode ter certeza, vai pedir igual católico, vai pedir igual uma pessoa que está pedindo para um santo, né, meu filho? Se o santo puder atender, vai atender, se não puder, não vai. Com assentamento é a certeza que o negócio acontece. É isso, é a bruxaria. Né, meu filho? Porque espírito você pode pedir, ele vai te atender, se você conseguir fazer, ele vai te atender. Mas o assentamento, quando você dá um negócio para ele, faz o ritual, é a certeza. Quando a pessoa faz uma cumba, é porque você sabe fazer, porque você está dando a certeza, confirmando. Tanto que é que você disse, né, meu filho? Porque ligares na terra, será ligado aonde, meu filho? No céu. Então, quando você liga um assentamento, faz um assentamento, você está ligando ele ao quê, meu filho? No plano astral. Então, quando você faz um assentamento desse, meu filho, você está ligando na terra para que seja ligado no plano astral. Então, você fez o assentamento, você está dando força para o espírito do plano astral manipular a magia. Como é que é trabalhar com um aparelho tão jovem? E explica pra gente qual a senhora falou. Às vezes foi de mago, bruxo na outra vida, o que importa é a bagagem e não os anos de vida. É, meu filho, o povo se engana com isso. Acho que a tradição tem que ser aquele velho barrigudo, né, meu filho? E o povo esquece, meu filho, que o que importa não é a idade, sim, o axé, não. Com a idade, meu filho, o conhecimento, com certeza, as experiências são muito mais, meu filho. Mas não é por aí, meu filho, que acontece. Você não sabe se o cara que está ali por trás já fez tanta coisa e deu certo tudo que ele fez. Se os espíritos aparecem para ele, se ele vê as coisas, se ele ouve. Então, é uma pessoa diferente das outras. É uma pessoa que vive numa outra realidade. Tanto que o moço só vive disso. E não é porque é melhor que os outros. Veio com essa missão. Exatamente, meu filho. Ele veio para os dias das vidas, né, meu filho? Veio para os dias das vidas. Ah. Então, pratica uma magia, meu filho. Foi sacerdote egípcio. Então ele não veio com a missão qualquer, meu filho. Ele está com 21 anos e está com tempo uma casa aberta, meu filho. Não é dois cômodos da casa dele, meu filho. Porque ele montou um monte de coisinha. Aqui tem bruxaria, aqui tem magia, o povo vem aqui, sabe o que vê. Ele fala o que está acontecendo na vida dos outros. Então, assim, meu filho, tem alguma coisa, né, meu filho? É. Quem quiser acreditar no que a gente fala, aí é uma opção de cada um. Mas que tem que reconhecer que aqui tem força, tem que reconhecer, meu filho. E que o negócio faz, né? Só vê nitidamente na cara. E ele é uma pessoa sincera, meu filho. Uma pessoa verdadeira. Se tem jeito, tem jeito. Se não tem jeito, meu filho, ele fala, não tem jeito. Sim. Vocês cobram muito isso dele, né? Exatamente, né, meu filho? Eu gosto das coisas certas. Eu não gosto de fantasia, não. Eu não gosto de ficar fantasia. Porque tem médico que gosta de fantasia, né, meu filho? Eu gosto dos negócios certos. Quer fazer comigo? Vou fazer do jeito certo. Né, meu filho? E eu cobro muito. Eu cobro muito, aconselho muito, né, meu filho? É uma pessoa assim que cobro muito, ou seja, exijo comportamento. Exatamente. Exijo responsabilidade, porque eu falo sempre que as pessoas têm que ver muito isso nele, meu filho. É. A seriedade, o trabalho sério. Então, isso não que ele falte com isso, mas eu sempre estou ali, meu filho, aconselhando e dizendo: faz assim, não, meu filho, não faz assim. É assim, tudo ele, né, meu filho? Eu estou ali auxiliando, orientando. E o médico precisa ter isso, né, meu filho? Precisa ter uma orientação, principalmente quem tem guia, né, meu filho? Tem gente, meu filho, chega aí, só incorpora. Eu vou falar uma coisa aqui, meu filho. Muita gente não vai gostar. Mas eu vou dizer. Tem um médico que entra pra uma casa, gira, roda. Tá consciente? Então bebe, então fuma. Se não tá consciente, é outra coisa. Que é raro de ouvir. Mas tá. Mas bebe, fuma, roda, pula tabaco, vai embora. Do mesmo jeito que entrou. É, meu filho, na nossa casa não. A nossa casa, meu filho, foca na magia, foca em desenvolver os médicos. Nós somos um templo iniciático. Então a gente vai mostrar para as pessoas que realmente o outro lado existe. Nós vamos dar. Porque quando você mostra para uma pessoa que o outro lado realmente, não que a pessoa tenha dúvida, mas quando você comprova aquilo, meu filho, um mundo de percepções muda para ela. Então, assim, meu filho, quando eu quero dizer que um mundo de percepções muda para ela, significa o quê? Que ela vai ver, vai chegar em casa e vai pensar: poxa, realmente, A vida não acaba aqui. A vida continua. Eu vi aquele Espírito aparecer, eu vi com meus próprios olhos o Espírito falar, eu ouvi o Espírito falar comigo. Então, realmente, a vida continua, a vida não acaba aqui. Então, entra, tá entendendo, meu filho? De todo esse mundo, de toda essa sociedade ligada à espiritualidade, você entra numa outra realidade espiritual. Porque você viu, porque você comprovou, você teve prova. Você acredita, mas você teve prova, então é melhor ainda. Sim. Seria dessa forma, meu filho. É assim que funciona. E finalizando então esse nosso encontro, o terceiro estudo que a Dona Sete Facadas propôs, eu não pedi a ela de provar nada, ela que disse, não, eu quero que você passe por isso. Eu falei, tudo bem. E eu quero que você se envolva bem, meu filho. Você vai ser um bom médio audiente. Porque quando o médio audiente, meu filho, vamos supor, tem muito pai santo que segura, pai santo bom, meu filho, que segura as pessoas aqui. E às vezes também não é bom, segura a pessoa aqui na palma da mão. Tudo que a pessoa tem que aprender é com ela, com ele, meu filho. E ele vai passar a visão que ele entende e que ele acredita ser. Mas quando você começa a ter contato com os seus próprios guias, meu filho, muita coisa você vai perguntar para eles, você não vai depender de um homem carnal. Então eu preciso fazer um feitiço, preciso dizer que o Espírito vai chegar para você e falar, faz assim, assim, assim. É assim. Então pensa, o vasto conhecimento que você vai ter do outro lado, que você não acharia de jeito nenhum aqui. Então você entende, você compreende que o outro lado, você entra numa outra vibração. Mas só para quem entra, meu filho, aquele negócio que entende essas coisas. Eu falar essas coisas é difícil para as pessoas entenderem. Uma coisa que eu vou te perguntar, meu filho, existe, né, inconsciente? Eu acho que existe. Mas sim, seja raro. Exatamente. Eu também penso dessa forma, meu filho. Um espírito disse, meu filho, eu não vou citar o nome, mas é de uma grande, digamos assim, que ele tem um alto escalão e que um médium, digamos assim, através dele, passou essa informação que há 20 anos não incorpora médios inconscientes. Disse bem assim, é um espírito indiano. Ah. Segundo o médium que passou essa informação, foi o espírito indiano que passou para ele. Você deve saber quem é, não é assim? Tá. Então, nos últimos 20 anos, nenhum médium nasce inconsciente. Aí eu pergunto, será que esse espírito rodou na cabeça de todo mundo nos últimos 20 anos, de todo ser vivo, para ver se a pessoa tinha mediunidade inconsciente ou não? Generalizar, generalizar nunca foi uma coisa certa, né, meu filho? Talvez, meu filho, ele possa dizer, olha, é 99%, mas 1% ainda é. É, sempre tem exceção para toda regra. Exatamente, meu filho. Então ele não rodou na cabeça do mundo inteiro, meu filho. Um espírito, né? O ele é o que mais é verdade. A rodar na cabeça de todo mundo para ver, mas não é inconsciente. Boa. Agora ele pode dizer assim, meu filho. Ele pode dizer o seguinte. Há 20 anos não nascem médiums inconscientes desde o berço. Talvez ele possa dizer isso, já é diferente. Mas isso não quer dizer que ele possa ser aprofundado. Ou talvez a magia que fazia muitas vezes que as pessoas se tornassem conscientes no passado não é mais manipulada normalmente na Terra. São raros que conseguem manipulá-la. O que faz com que raros sejam os médios que vão conseguir consciência através de um desenvolvimento. Mas existe. Então, no terceiro estudo, Dona Sete Facadas propôs, vão ouvir mais coisas. Fiquei quieto, passou o tempo, ela falou assim, e agora está ouvindo alguma coisa? Eu falei, não, não estou ouvindo nada, já estávamos em outro cômodo. Eu falei, só estou ouvindo a goteira lá no banheiro. Aí ela falou, que banheiro, aquele banheiro está inutilizado, tem água, sai da torneira. É que são simples, são percepções pequenas, talvez. É. Mas um apito, como que um apito vai ser dentro de uma casa? Né? Você não tem mais ninguém dentro dela, você viu todos os cômodos. É, realmente. Não tem como, um vento, um vento, nada, meu filho. Sendo que todas as portas estão fechadas, tem um corredor onde tem uma parede na frente desse corredor. Como que o vento vai passar pela parede e vai chegar até aqui esse mundo? Não. Dona Sete Facadas, estamos chegando perto do final do nosso primeiro encontro. Gostaria de pedir à senhora se a senhora autoriza fazermos um segundo encontro com a senhora. Com certeza, meu filho. Graças. Com certeza, estarei aqui para orientar conforme a minha compreensão. Né? Eu não sei de tudo, não sou detentora de nenhuma, digamos, suprema verdade. Sim. Estou aqui com um espírito. É, meu filho, em evolução que já vi muita coisa, viu, meu filho? Nossa! Já vi muita coisa. Mas É, meu filho? Espero. Quando eu estiver ajudando, estarei aqui. Eu vou pedir, vai ser assim, eu vou pedir sua mensagem final agora. Depois da sua mensagem final, a senhora canta um ponto da sua preferência. Ah. E daí depois eu vou começar o segundo encontro. Agora, antes da sua mensagem final, eu vou falar a primeira pergunta que eu vou fazer no nosso próximo bloco, no nosso próximo encontro. A primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora no próximo encontro é o seguinte: como que a senhora foi capaz de trazer tanta sabedoria que faz o bem para quem ouve, ou seja, traz um equilíbrio íntimo para quem está ouvindo, sendo que é o Kimbanda e os espíritos que ali se manifestam são vistos como rasteiros, como espíritos ignorantes e maléficos? Calma, não responda, depois a senhora fala, sei que a senhora deve estar querendo responder isso já. Já vou estar saindo para responder, meu filho. Mas vamos falar da sua mensagem final, por gentileza. A minha mensagem final, meu filho, parece que eu vim aqui, meu filho, digamos assim, para esclarecer um pouco desse mundo de magia, né, meu filho? Que as pessoas fantasiam tudo e mal sabem que é uma coisa manipulada, né? Só está fora da nossa realidade. A realidade de vocês. Mas assim, meu filho, o que eu quero dizer é: a pessoa tem que saber que o assentamento é importante. A pessoa tem que saber: ah, mas eu vou acender vela, eu vou colocar uma fruta com mel e vai fazer o homem voltar. Isso não existe, meu filho. E se volta é pela coincidência, meu filho, da vida. A pessoa também tem que jogar pro racional. Sim. Vela, essas coisas assim, meu filho, tem uma energia que envolve, mas não é feitiçaria. E as pessoas se iludem com isso, meu filho. Se iludem, gostam de fantasiar. Entendam, meu filho, entenda que a magia é uma coisa diferente, uma manipulação de força. Não é você acender 7 velas, colocar uma comida no meio, colocar uma farinha e achar que a sua vida vai mudar. Não é assim, meu filho. Magia você tem que ter fundamento, tem que ter conhecimento. Né, meu filho? Tem que saber o que está fazendo dentro do campo magístico para poder manipular a força. E, claro, meu filho, ter axé para isso, né? Ter o magnetismo para conseguir manipular. Tem tudo um certo de fatores, né, meu filho? Porque uma coisa que eu falo, meu filho, e vou deixar bem claro: o conhecimento dessas bruxarias muitas vezes é pago com muito dinheiro para sacerdotes, babalaos, pessoas que conhecem, né, meu filho? Sim. Desses fundamentos africanos, que a magia vem de lá. Mas, meu filho, magia, axé não pode ser pago. Axé não é comprado. Ou você tem ou você não tem. Você pode saber todo o feitiço, você pode saber toda a reza, pode fazer 1000 assentamentos. Se você não tiver o axé na mão para fazer o negócio acontecer, só nascendo de novo, meu filho. É isso. Graças a Deus. Qual ponto a senhora queria deixar de despedida para todo mundo desse encontro? Só um momento, meu filho, eu vou manipular umas forças aqui. Sim. Um ponto, meu filho. Sim. Que eu vou deixar é que meu moço cantou pra mim, meu filho. E eu gostei desse ponto. Tá. Posso me levantar, meu filho? Opa. Sete copos no natumba, sete facas na sua mão, todas manchadas de sangue e a dor da traição. Foram sete suas vidas, foram sete seus amores, sete vezes foi traído. Homem.